5808 da cola 1227, controle 119-35, bom voo. 1935, graças. Controle da 5808, decola transfer. Objeto 5808, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saia da gole. 340 na gole, 5808. Fito, o Eval, 5808? Mantém a saída gole, vou coordenar com esse. Muito grato. Autorizado o Fito, o objeto 5808. O Fito 5808. Bom dia, Gol no 7 no 5. Aciona identificação, chegada bom, se mantém o nível 040 e 14 ajuste, 10 no 4. Ok, bom dia. Descendo para 040 na descida bom, 1014 no 7 no 5. Gol 1804, send to 2000 feet, altimeter 1014. Report on localized course, go 1804. Clear 2000, report localized, go 1804. Go no 995, desse mantenha 3000 pés, o ajuste 10 no 4. 3014, no 995. Salvador, bom dia, ZAN 3171, com a informação Lima para Eco para Guarulhos. 3171 no Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50. É cola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bidev com curva direita, transponder 5001 no controle 1935. 808. 2860, grato. Excelente também para todos. Obrigado, tamo. 10 na saída da El, Leda e Bidev. Transponder 5001 e controle 1935, o TAN 3171. TAN 3171 no correto, chame pronto. Chamará. Complete LS XUE para o último contato de tal, frequency 118 decimal 6. 1866, good morning. Good morning. Morning, go 1804, established on ILS X-ray. Morning, 1804, clear to land runway 10, wind calm. Clear to land runway 10, 1804. De Salvador, Boromir 07, bom dia, centro da informação Delta. Boromir 07, bom dia, identifique chegada Bonf, desse manter a nível de voo 050, Boromir 07. Para 50, Boromir 07. LS, 1995. 1995, complete na LS, chame a torre 1862. 1995, tá, 1705, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Ok, 2000 pés, porta no localizador, bom, 1705. Ordo 607, desça, mantém agora o nível 040. Para 40, no 607. Bom dia, Gono 995, estabilizado LS de pista 10. Bom dia, Gono 995, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando no 995. Gono 804, Salos 39, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 804. No 995, vento calmo, livre pouso 10. Livre pouso visto 10, voo no 995. Esse mantém a nível 050. 10 no 4 é o ajuste. Gente, na chegada Bonf, desce ao 050, 2014, informa que perdeu contato com o Centro Recife aqui no setor de Alagoinha. Ok, ciente, vou informá-lo. No 995, solo aos 42, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette para 01, no 995. 7-5. 7-5, complete final LS, chame a torre Salvador, frequência no 8-6-12. 8-6-12, igual 7-5, onde? Onde? Okay. O número 07, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, localizador, gol no 607. Gol no 897, desce, mantém 3000 pés, ajuste 1014. Gol no 897. 897. O 715, solo 48, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 715. 72.000, livre LS, redução, informa estabilizado. CIENTE 2000, informarei estabilizado, Gonal 897. Vai seguir tráfego da companhia que passou duna com 160 de ground. Ok, estamos recebendo. Bom dia, Bono 607, tem livre pouso no zero, vento variável 49. Ok, trem checado, livre pouso na 10, 607. No localizador está visual, Gono 897. Torre 18.6. 18.6, até já. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3859, informação ECO, descendo para 1.60. 3859, 2000, via, informe estabilizado, identifique. 2000, repórter ar estabilizado, confirma o ajuste? 14.014. 2000, 1014, TAM 3859. Controle TAM 3597, bom dia, informação ECO. Bom dia, 3597, identifique para 4.000 com 1014 na chegada. 4.000. Torre Salvador, bom dia, Gol no 897. Bom dia, Gono 897, aguarde a pista livre. Gente, aguardando. 607, solo aos 54, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, portão 05, Gol 1607. Gol 1897, vento variável 3 nós, tem livre pouso 10. Gente, livre pouso, Gol 897, baixou e travou. Rota 3171, tá na remota 13, puxa para acionamento. Livre puxa para acionamento, chama para o táxi, são 3171. Chamará para o táxi, 3171. Livre. Salvador, bom dia, agora no 05, informação, é? Bom dia, no 05, identifique, desde se mantém 050 com 1014 na maré. Mano, na BOMF. Na BOMF, para de subir o voo no 05. Direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, vai manter o voo no 897.